Eu vou te fazer uma pergunta e eu acho qual será a sua resposta. Alguma vez você já fez uma coisa e depois que fez, mas falando de algum erro, pequeno, médio ou grande, você mesmo disse para si, como é que eu fui fazer isso? Pode ser erro, pode às vezes nem ser pecado, pode ser um erro profissional, você fez uma coisa errada lá na profissão, mas eu sei fazer isso, como é que eu fui fazer isso? Ou você queria fazer o certo e acabou fazendo o errado? Eu acho que eu sei a resposta. Você já fez isso alguma vez? Ou algumas vezes? Pois na Bíblia, um homem de Deus falou sobre esse assunto em relação a nós. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus aí no livro de Romanos, no capítulo 7. Romanos capítulo 7. Lemos há uns dias atrás esse capítulo aí. Veja no capítulo 7, versículo 15 em diante. Ali diz assim, 7:15. Olha só. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei de Deus, que ela é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita ou mora em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, ou vamos chamar o homem espiritual crente, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros ou no meu corpo outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito Santo, do Espírito da vida, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. São as palavras um pouco difíceis do apóstolo, mas quando a gente começa a falar sobre elas, elas vão ficar fáceis de entender, difíceis de praticar. O apóstolo está dizendo o seguinte: eu conheço a palavra de Deus, eu sei o que é o certo, mas me vejo algumas vezes fazendo aquilo que eu não quero. Ele diz que dentro dele é como se tivessem duas forças guerreando, ele chega a usar o termo guerreando, o querer fazer o bem, o querer andar com Deus. Quando ando perto do Senhor, tenho prazer no Senhor. Mas de repente, muitas vezes, sem me dar de conta e outras me dando de conta, me pego fazendo algo que eu próprio detesto. Tem duas forças. Antes de você ser cristão, antes de você se converter, só tinha uma força. Só fazendo o erro. Desde que você recebeu o Espírito Santo, você recebeu a presença de Deus, começa o Espírito do Senhor a operar em ti. E quando às vezes você vai para fazer algo, o Espírito de Deus te alerta, chama a atenção. Pare, não faça isso. É o Espírito do Senhor trabalhando em ti. Ele chama aqui dessa força, se dá para dizer em termos mais simples, essa força negativa dentro de nós. Ele chama de carne. Não são nossos ossos, nossos músculos, não é isso. é um poder com o qual nós nascemos ou herdamos do Adão. Isso está dentro de nós. Por isso que eu lhes perguntei no início, você já fez algo que você mesmo disse, como é que eu fui fazer isso? Às vezes uma pessoa tranquila, uma pessoa calma, todo mundo diz, é um homem calmo, de repente comete uma loucura. Ah, a gente diz, essa parte dele eu não conhecia. Essa parte dela eu não conhecia. Sim, você não conhecia, mas existia. Quer ver uma coisa? Tudo que está acontecendo, seja aqui pertinho de nós, essa catástrofe aqui em São Lourenço, nosso irmão, o pastor Marcel, foi lá levar os donativos na segunda, nos disse que é um cenário de guerra dentro da cidade. Montanhas de colchões, geladeiras. Bom, tudo que tem dentro de casa, na frente das casas, tudo perdido. Sabe o que é carne, que o apóstolo Paulo está falando, essa natureza ruim? É a gente olhar para tudo isso, ver a notícia, ah, não é comigo. Essa dureza de coração, isso é carne. Olhar para o Japão, não tem nada a ver com nós. Tem sim, aos olhos de Deus tem. Ou você vê uma pessoa sofrendo no nosso meio, seja na igreja, seja na tua vizinhança, no teu trabalho, algum amigo, e você vê tudo aquilo e diz, ah, quem mandou se meter nisso? Cada um dá o seu jeito, cada um por si é capaz de dizer ainda, e Deus por todos. Não, isso não existe, irmãos. Quando nos falta compaixão, é porque a natureza humana ruim, está ganhando espaço dentro de nós. Você sabia, você luta com a carne, não luta? Você luta. Deus te chama às vezes para orar, às vezes Deus te acorda de madrugada. Ou você vai fazer outra coisa em casa e vem aquele desejo, teu espírito, o Espírito Santo falou com o teu espírito. E vem aquele desejo, eu preciso me recolher. Você diz, não, agora não. E nós criamos uma coisa na frente daquela chamada momentânea que Deus nos fez. A carne ganhou de novo. Se Deus te chama para jejuar, ah não, Senhor, agora não, Senhor, jejum, essa é demais. Porque comer dá muito prazer para nós, não dá? É prazeroso. Então Deus te chama para interromper mesmo um prazer lícito. Deus eventualmente te chama, ou regularmente te chama. E você diz, não, eu não vou fazer isso. De novo, aquele teu eu, ele ganhou espaço. Essas coisas é que o apóstolo está dizendo. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas muitas vezes sou derrotado pelo meu homem maligno, ou meu homem velho. É, o apóstolo, parece que ele traz aqui nessa palavra assim, um certo tom de frustração, porque ele sabe o que é o ideal. Mas ele diz, eu não cheguei ainda no ideal. Você sabe o que é o ideal para si, né? Todos nós sabemos. Se eu perguntar para você, você sabe qual é o ideal de tempo para estar com Deus a cada dia? Provavelmente alguns de nós dizem, ah, o ideal é uma hora, duas horas, ter aquele momento bem a sós com Deus. Ah, é um bom ideal. E eu nem vou perguntar se você está fazendo, porque posso intimidar alguém com essa pergunta. Ah, o ideal é vir aqui no culto e se soltar na presença de Deus, adorar, não olhar quem está à frente, atrás, eu quero adorar Deus. Bom, esse é o ideal, mas e às vezes a gente, por que que não faz? Tem irmãos que às vezes me dizem, pastor, durante um louvor me dá uma vontade de me ajoelhar lá no culto, ou ir lá na frente e me ajoelhar no altar, mas eu não faço. Eu digo, por que não fez, irmão? Fiquei com vergonha dos outros. O que é que os outros iam pensar? Se Deus falou uma coisa particularmente a ti, por que não fazes? Pode Deus não ter falado com a igreja toda, falou contigo. Por que não? Mas eu fiquei assim envergonhado, isso é carne. A velha natureza está dominando, o Espírito de Deus queria te falar algo, e você se deixou levar pela velha natureza nesse aspecto que estou falando. De repente, alguns de nós, pastor, eu sei o que é a verdade, eu conheço a palavra, eu sei que eu não devo idolatrar, mas quando vejo, eu estou com uma crendice no meu coração. Ou alguém sabe, um homem, seja mulher, sabe que não pode adulterar, sabe que não pode flertar com as mulheres ou com homens, sabe que tem que ter olhos puros, tem que ter ouvidos puros. E de repente está ali vendo se dá uma olhadinha para alguém. Você sabe que isso vai fazer muito mal para ti, vai fazer mal para outra pessoa e ofende a Deus. De repente os olhos estão impuros. Mas você sabe, pela lei de Deus, mas você diz, pastor, quantas vezes me pego a mim mesmo fazendo o que detesto? Ou, você sabe que não deve falar num tom assim maligno, destrutivo de ninguém, e de repente está falando. Bom, irmãos, chega o ponto, o apóstolo Paulo, então, ele faz um diagnóstico. Alguém diz, mas esse Paulo devia ser muito pecador. Um homem pouco pecador, pouquíssimo, um homem que andou tão intimamente a Deus. Mas esse é um relato de um homem que faz uma autocrítica, ele faz um diagnóstico de si mesmo. Ele olha para dentro dele, Deus, eu ainda não cheguei no ideal. E ele chega a dizer, miserável homem que eu sou. Olhe comigo ali no verso 24. Ah, o tradutor da nossa Bíblia pegou leve nessa palavra. Ele diz, desventurado, parece uma palavra bonita, é ou não é? Mas ali está dito, miserável. Ele não está falando dos outros, ele está falando de si. Uma coisa é você chamar alguém de miserável, nesse sentido, tu é uma nulidade. Outra coisa é você dizer, num diagnóstico altamente espiritual, aos olhos do Senhor. Só um crente, mas um crente mesmo é capaz de dizer isso de si. Como é que está a tua vida espiritual? A maioria das pessoas, está tudo bem. E acabou a conversa, que nem querem fazer a segunda pergunta, ou a terceira, ou as respostas. Mas aqui, esse homem de Deus, ele olha para si. E ele chega a dar um grito ali. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará dessa natureza mortal? Quem me livrará dessa natureza maligna? Você viu no verso 24 a pergunta? E o verso 25 responde. Graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Quem vai nos livrar? Jesus, está dizendo o apóstolo. Ele está se colocando aqui, quem me livrará? Sou um miserável. Ele usa uma palavra que vinha do contexto da guerra. Fui capturado, sou prisioneiro dos meus inimigos. Quem é que vai me livrar? Ele como se estivesse gritando para algum amigo seu que estava em liberdade. E o amigo seu, ou o general seu, diz, eu vou te livrar. É isso que fala aqui. É isso que o Senhor Jesus veio fazer por nós. O filósofo Platão, ele disse uma vez que a alma humana é como se fosse uma carruagem puxada por dois cavalos. Um quer um para um lado, o outro quer ir para o outro. Na sua alma não acontece isso também? É o que o Paulo está falando em outras palavras. Às vezes, o querer fazer o bem, você sabe. O fazer o certo, nem sempre consegue. É essa luta. Essa peleia interior. Mas o apóstolo diz, quem vai me livrar? Quem é que vai me dar vitória? Eu estou como se estivesse capturado. Eu estou prisioneiro. E o apóstolo diz, Jesus. O único homem, Jesus, que nunca foi capturado pelo pecado. Nunca pecou. Por isso ele pode libertar. Irmãos, é assim um momento de a gente saber gerenciar o teu interior. Saber guerrear, saber fugir do pecado. Mas pastor, eu posso enfrentá-lo? Tem pecado que nós devemos enfrentar sim. E tem um pecado que a Bíblia mandou fugir. Homens, mulheres, atenção. Você deve resistir ao diabo, a Bíblia diz, mas tem um pecado, tem uma oferta diabólica que é para nós fugir. Qual é? A imoralidade. Diz, fugir, fujam da imoralidade. Não, eu sou forte, tem uma mulher, tem um homem querendo se aproximar de mim com má intenção, mas eu não tenho problema, eu posso me aproximar, eu me garanto. O que, que a Bíblia diz? Não banca o fortão, o bonitão, a bonitona, não faz isso. Fuja. Fuja. Não te aproxima. A palavra de Deus diz que esse, a imoralidade, é o único pecado que nós cometemos contra o nosso próprio corpo. Fuja. Ah, pastor, eu vou lá na casa da irmãzinha tal para evangelizar. Vou lá na casa dela e ela está sozinha, vou lá orar por ela. Sai, diabo. Pode dizer isso para ti mesmo, se alguém estava pensando num negócio desse. Nada disso. Irmãos, aqui essa palavra nos diz, para a gente então se apegar, para olhar para Jesus Cristo. Essas duas leis estão operando, mas elas nunca, jamais podem conviver harmonicamente dentro de ti. Vou explicar. Ah, o meu eu, a minha natureza humana, que tem essa inclinação para fazer as coisas erradas, e tem a presença de Deus dentro da tua vida. A lei da vida, diz ali. Uma puxa para a morte, outra puxa para a vida. Uma puxa para o pecado, outra puxa para uma vida correta. Uma puxa para o inferno, outra puxa para o céu. São duas forças. Ah, mas pastor, não dá para a gente, dentro de nós, fazer um encaixe, de maneira que essas duas forças consigam conviver tranquilamente dentro de mim? Não, não dá. Uma delas vai se sobressair. Sabe, você pode ser o crente que está aqui dentro mais fiel que temos. Eu não tenho como medir isso. Ali na porta não tem febômetro que mede a fé. Né? Não temos ali na porta. Mas na porta do céu haverá. Santificômetro. Quanto você é santo e santa, aqui não temos na porta. Mas na porta do céu terá. Irmãos, você pode ser o melhor crente que temos aqui. Mas você nunca vai conseguir andar fielmente com Deus na tua força. Eu já vi muita gente cair na fé. Muitos que estão aqui, acho que já viram também. Gente que guardava regras e leis. Gente que cumpria cartilhas religiosas. E agora eu falo de cartilhas religiosas, desde o perfil tradicional até o perfil hiperpentecostal. Isso aqui não tem nada a ver com o perfil de igreja. E caíram. Porque começaram a viver a fé de cristã no piloto automático. Ah, isso aí eu já sei como funciona. Eu me garanto, eu isso, eu aquilo. Afinal, eu estou lá na igreja, eu até ajudo em alguma coisa, então eu estou bem. Não. Aqui na palavra de Deus diz para nós, irmãos, que o Espírito e o poder do Espírito Santo precisa estar operando na tua vida. O profeta Jeremias, ele disse que chegaria um tempo em que o Espírito de Deus ia escrever no nosso coração as leis de Deus. Quando isso acontece, ninguém precisa te mandar parar de fazer alguma coisa. O próprio Espírito de Deus escreveu isso lá dentro de ti. Mas se nós tivéssemos aqui na igreja 70 regras para ser um cristão verdadeiro, irmãos, seriam só regras. Seria como se fosse um código moral, um código de ética. E aí muitos não iam conseguir cumprir aquilo tudo, iam se sentir frustrados, derrotados. Até podia por um tempo conseguir, esforçadamente, por honrar ao teu nome, honrar a igreja onde congregas, por pensar que com isso estava honrando a Deus. Mas a vida com Cristo não são cumprir leis. É deixar o Espírito Santo escrever no teu coração. Às vezes as pessoas me perguntam, pastor, é proibido fumar? Me converti, tenho que parar de fumar? Claro que nós temos uma opinião bem definida sobre isso. Mas eu prefiro que essa pessoa deixe o Espírito Santo tirar o vício dela. Que ela honestamente diga, Espírito Santo, ou assim, na minha força eu não consigo parar de fumar. Peça ao Espírito Santo, mas de todo o teu coração. E você vai ver o que acontece. Ou de repente, alguém que tem luta com drogas, alguém que tem luta com algum tipo de na área da sexualidade, está disfuncional, não está andando com Deus. Na área profissional, está roubando, está alguma coisa, está mentindo. Bom, fala com Deus, mas de todo o teu coração. Não adianta, você lembra os 10 mandamentos? Lá dizia o primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outro Deus diante de mim. Qual foi o primeiro pecado que Israel cometeu? A idolatria. O primeiro mandamento era contra a idolatria. E o primeiro pecado de Israel foi a idolatria. Leis não te transformam. Leis apenas podem tentar te impedir de transgredir. Não tem regulamentos que podem te fazer um cristão. Não tem, irmãos. Você sabia disso? Mas tem o Espírito Santo vivendo dentro de ti. O que o apóstolo diz, que o Espírito Santo, ele traz a lei da vida, que combate a lei ou o princípio, o poder do pecado. Peça ao Espírito Santo. Você lembra como começou o ministério de Jesus? Em que dia começou? Quando ele começou a se tornar um homem público? O dia que visivelmente João Batista viu o sinal do céu como uma pomba descendo sobre João Batista. O ministério de Jesus começou com a vinda do Espírito Santo sobre ele. Como foi que Jesus chegou ao mundo em termos de concepção? Não foi quando o Espírito Santo veio sobre Maria, mãe do Senhor? Como começou a igreja em Atos capítulo 2? Não foi com a vinda do Espírito Santo? Como começa a vida cristã quando nós recebemos o Espírito Santo? E como continua a vida cristã? Quando você caminha com o Espírito Santo. Pergunte, Senhor, é lícito eu fazer tal coisa? Está certo, Senhor, eu dizer tais palavras? Está certo, Senhor, eu frequentar um determinado lugar? Comer algumas bebidas, ou tomar bebidas, ou comer certas comidas? Mas, pastor, comida também, sim. Se você sabe que seu organismo não tolera uma comida e você o agride, você está pecando. Não ouvi nenhum amém. Amém. Se você sabe que algo te faz mal, por que come? Porque se autoagredir, não faz isso. Peça Espírito Santo me dá poder. Mas pastor, aquilo é tão apetitoso, eu sei que me faz mal, mas o prazer do comer é tão bom. Então, aí tens um desafio, que não adianta eu mandar tu parar de comer. Agora eu vou baixar uma lei aqui. Não, isso não funciona. Mas se você pedir poder ao Espírito de Deus, isso funciona. É isso, irmãos. A vida com o Senhor é uma vida no Espírito. Já não tem condenação para quem anda com o Senhor, diz aqui no 8.1. Os condenados podem estar livres. Os pecadores são perdoados. Os que transgrediram, voltem. Quem derrubou barreiras, arrume aquela barreira de novo. E não a ultrapasse. Paulo estava aqui dizendo para pessoas que queriam viver a fé cristã na força própria. Não vai. Não vai. Às vezes a gente pode ser tentado a querer se governar por regras. Mas eu prefiro me governar por relacionamento. Você ouviu? Vou dizer de novo. Nós, às vezes, podemos querer ser tentados a nos governar por regras. Mas eu prefiro me governar por relacionamentos. E aí é com o Senhor. Por isso, meus irmãos, quanto mais perto do Senhor, mais o Espírito de Deus vai te dar força e poder. Quem me livrará? E o Paulo respondeu, o Espírito Santo. Quem vai me tirar de qualquer tipo de prisão? E hoje nós temos ceia. De qualquer problema que eu causo para mim, eu causo para os outros. Quem vai me livrar? A ofensa que eu fiz contra o Senhor, quem vai me livrar? E o apóstolo diz, graças que temos Jesus Cristo para nos livrar. E hoje, no dia da ceia, nós temos que falar de Jesus, temos que falar do Espírito Santo. Se você tomar a ceia só por religiosidade, não funciona, não vai adiantar nada, é só um pãozinho e um suco. Mas se você tomar sabendo que isso aqui é uma referência ao que Jesus fez por ti na cruz, então isso tem significado. Entenderam, irmãos? Eu não quero ensinar ninguém nessa igreja a fazer coisas por fazer. Mesmo ceia, por tradição, tem igrejas, não sei se você já viu, vai ter culto com ceia, chega a anunciar no rádio. O que tem por trás disso? Tem um negócio meio místico. É um negócio meio poderoso. Meus irmãos, pode avisar por rádio, televisão, mas tem que dizer que isso aqui é só símbolo de um relacionamento que nós temos com aquele que morreu na cruz por nós e ressuscitou. Se não, meus irmãos, é só religião. E aí, independente da placa, é só religião. E eu não gosto de religião, e vocês? Religião atrapalha o ser humano. Religião, nisso que eu estou falando. Agora, a vida com Deus, isso é uma bênção para nós. Eu sei que vocês são pecadores e que muitas vezes vocês fazem o que não querem. Como disse o apóstolo Paulo, eu também às vezes faço o que eu detesto. Quando vi, fiz. Ah, mas pastor, tu não é um homem assim acima da média? Não sei. Que Deus me dê graça. Eu só sei que eu sou pecador. E que eu preciso de Jesus Cristo. Ele também é o meu referencial. Assim como é para vocês. É isso aí, irmãos? Quero ser sim um exemplo para todos vocês. Peço ao Espírito Santo para eu ser uma referência. Mas eu quero que todos vocês peçam o Espírito Santo para vocês serem referência também. Também. Porque à medida que tu te aproxima do Senhor, tu fica com mais poder dentro de ti. Poder para vencer o pecado. poder para dizer não, poder para fugir. Ah, você recebe poder. Amém? Hoje eu queria deixar essa palavra, irmãos, a vocês, dizendo, o título dela é O Socorro Chegou. Fui dar o título no final, O Socorro Chegou, baseado no verso 25. Você pode dizer, eu tenho minhas lutas. Paulo devia dizer, ele tem as dele. E não era um homem que nunca cometeu um escândalo, mas ele está dizendo, sou um homem miserável. Em comparação ao ideal divino, é isso que ele está dizendo, tá, irmãos? Em comparação a Deus, sou um miserável. E aí, sabe o que sobra? Senhor, tem misericórdia de mim. É isso que sobra para nós. A tua graça, Senhor, ela me basta. Só ela que me é suficiente. A tua graça. Não tem como um pecador querer chegar diante de Deus, eu fiz isso, aquilo, aqui. E que loucura. Ontem eu vi um comentário na televisão. Era um programa de diversos jornalistas aqui de Porto Alegre. E eu peguei a conversa no meio. Eu fui ali no quarto colocar os sapatos. Enquanto estava colocando o sapato, liguei a televisão. E aí um jornalista dizia que igrejas é bom, outro dizia que é ruim. E eu tinha diferentes opiniões entre eles. E um deles disse, é bom. Quando um deles disse, é bom, eu me liguei mais. Quero ver o que ele vai dizer. E o jornalista diz, é bom para essas pessoas humildes. Mas ele queria dizer pobres, porque humilde e pobre são coisas diferentes. Mas ele diz, é bom para essas pessoas humildes, que eles ficam dando dinheiro lá, e aí pensam que compram algo para depois da morte. Pobre do jornalista, não entendeu nada o que é vida cristã. Ele é jornalista, ele não é pastor, tem que chamar um pastor para falar disso. Não se mete naquilo que não sabe. Ele acha que nós estamos comprando a salvação, que nós estamos dando dinheiro para comprar algo para depois, o que é isso? Jamais. Eu quero viver bem e ser testemunho agora, porque depois eu já sei que eu vou viver bem. Então vamos viver bem do lado de cá e do lado de lá, irmãos. Amém? Nós não estamos fazendo nada para conquistar o amor de Deus, para conquistar a salvação, para conquistar alguns benefícios. Absolutamente não. Sabe por que nós estamos fazendo coisas boas e andando com Deus? Porque o Senhor nos conquistou. Ah, como é que eu ia resistir àquele amor, quando aquele amor me foi revelado e eu entendi como resistir àquele amor? Eu não estou fazendo nada para ganhar nada, eu já ganhei, eu estou fazendo porque eu já ganhei. O jornalista não sabe de teologia, né? Ele não sabe de Bíblia, então não fala disso. Ou sabe o que lhe foi ensinado desde a Idade Média, né? Mas vamos ficar por aqui. Está preparado, irmão? Vamos tomar a ceia? Vamos tomar a ceia do Senhor? Por um momento ainda eu quero te convidar, você mesmo assim como está, fale com o Senhor. Pode ser que você, e eu creio que sim, chegou à conclusão do apóstolo. Ah, Senhor, quem me livrará desse corpo que ainda luta com o pecado? Quem me livrará, Senhor? Pode ser que você chegou à conclusão, não pela quantidade de pecados, mas por uma consciência muito, muito aguçada, uma consciência muito viva diante de Deus. E você pode ter chegado à conclusão, Senhor, da minha parte eu sou miserável. Quem me livrará desta miséria? Quem me livrará daquilo que eu até sei que é o certo, mas acabo não fazendo? E aí veio a resposta. Graças a Deus, temos da parte do Pai, Jesus Cristo. Você que está aqui, por mais errante ou menos errante que foi, o Senhor te ama, E o primeiro passo para encontrar o Senhor é ter consciência da nossa miséria. Jesus um dia disse: bem-aventurados aquelas pessoas que se sabem super pobres no seu interior. Os pobres de espírito, ele disse. Feliz é você se hoje você ouviu a palavra e você está dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não tenho nada o que apresentar diante do Senhor para que me justifique e me aceite. Senhor, eu te peço compaixão sobre a minha vida. Você pode pedir isso a Deus, e Ele vai te dar, sim. Pode pedir. Jesus disse que os pobres, miseráveis de espírito, os que têm a consciência da sua desgraça, o reino dos céus é deles. Se você tem consciência, foi o Espírito Santo que te deu essa consciência. E você, pastor, mas me sinto um lixo. O Senhor te ama. E Ele te restaura. Jesus um dia disse também que Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. E não aqueles que tinham aquele senso de justiça própria. Aqueles nunca encontram a Deus. Outra vez, dois homens foram orar no templo, falou o Senhor. E um deles orava de si para si mesmo, dizendo: graças te dou, Senhor, porque não sou igual aos outros pecadores. E o outro homem nem levantava a cabeça aos céus e dizia: se propício para comigo, Senhor, que sou pecador. Seja gracioso comigo. É o que nós estamos te pedindo. Nesse momentinho, agora antes da ceia, Senhor. Podia ser qualquer outro momento, mas hoje foi o tema da palavra. Você está pedindo isso para o Senhor? Paulo foi um dos homens mais próximos de Deus que já pisou na terra. Um homem que não mediu esforços para servir o Senhor. Um homem do qual a Bíblia não fala de nenhum defeito, nenhum escândalo. Numa outra carta ele disse: eu sou o menor dos apóstolos e o principal dos pecadores. Ele não era o homem mais pecador do mundo, jamais, um dos menos pecadores do mundo. Mas a consciência dele, diante do ideal de Deus, era tão forte que ele era e se sentia o maior pecador. Se você está com esse sentimento, eu estou com esse sentimento. Ainda que o meu eu eventualmente me atrapalhe, e atrapalhe a ti também, a tua velha natureza. E ainda que você tenha mais vitórias no dia a dia, andando com o Senhor, do que derrotas. Mas penso eu que ainda estás longe do ideal. E é por isso que eu peço por mim e por vocês, diante do Senhor, ministra a tua graça sobre nós, Pai. Eu não tenho argumento, Senhor. Eu não tenho defesas próprias para chegar diante do teu trono. Como disse o profeta Isaías, as nossas justiças próprias não passam de um trapo velho e imundo. Senhor, quanto mais percebemos a nossa mediocridade e a confessamos e a abandonamos, mais do Senhor nós recebemos. Limpa-nos pelo sangue de Jesus, Senhor. Limpa-nos pela tua palavra. Lava-nos, Senhor, e seremos mais alvos do que a neve. Eu preciso de ti. Você pode dizer isso ao Senhor? Eu preciso de ti. Não vim aqui, Senhor, por um costume. Não vim aqui, Senhor, para ouvir um homem falar, para ouvir umas músicas e para comer um pão e um pouco de suco. Eu vim aqui, Senhor, para chegar mais perto de ti. E todas estas coisas me servem para me abençoar. Quando eu sei colocar cada coisa no seu lugar, e o Senhor sobre tudo. Assim oramos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Pai.